Bora desse jeito, meu parceiro Rafinha, desse jeito! Vai! Ei, bebê! É pra você essa mensagem, viu? Tá vendo essa boquinha aqui? Você não beija mais esse cabelo aqui. Você não sonha mais essa mãozinha aqui. Você não beija. Valendo a gravação de CD ao vivo da festa já! Essa tá rolando, bora ver! Você não morde mais esse ombrinho aqui. A Janete! Não chora mais esse corpinho violão. O Rafinha! Toca mais, toca mais, toca mais. Desse jeito vai! Passei chupinha do bigode, mas chupinha! Passou! Não soube dar carinho, não valorizou. Passou. Meu parceiro DJ Pato Roto, Belhado de Morada Nova, também com a gente, não, você, Rafinha. Sou, mas parceiro couro. Rabo de couro, é isso. Não quero mais e vou repetir pra. Pegou, já era, vai. Na minha essa boquinha aqui. Você não deixa mais esse cabelo aqui. Você não sonha mais essa mãozinha aqui. Você não pega mais, não pega mais, não pega mais. Tá vendo o Rafinha aqui? Você não morde mais esse ombrinho aqui. Rabo de couro. Não mais esse corpinho violão. Você não toca mais, não toca mais, não toca mais. Desse jeito então! Bora pegar a mão no swing! Show! Quem tá com a latinha, quem tá com o copo, joga pra cima, bora curtir, bora beber! Beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina. Hoje até o dia raiar, a gente vai tocar desse jeito! Beba mais, beba mais! Um, dois, três, vai! Bota pra descer! Vai que o solteiro chegou! Repertório novo! Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela quer barriar. Ela é independente do que a vida livre. Agora vai! Ela só quer, só gosta de beijar. Ela só quer o escurinho. E ela quer barriar. Ela é independente, curte a vida livremente. Beba mais então. Ela não resiste ao som grave de um paredão. Novinha, mas domina a situação. Desce até o chão. Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Ela não resiste ao som grave de um paredão. É novinha, mas domina a situação. E a gente começa nas emoções. Já superou todo o nosso ponte. Agora as festas tá na mão. Hoje é aniversário do maestro pra cima então. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais. E beba mais. Passei o S do Biguajinho, garotinho Berg. Vai, vai. Bora o S, bora o Berg. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais, beba devagar, menina. Beba mais. Beba mais, beba mais. Beba, beba, beba, beba mais. Beba mais então. Show. Cê é solteiro do porró. É repertório novo. Jaqueline, novinha, mas domina a situação. Desce até o chão, ela pede o juízo, mas o copo tá na mão. Rabo de couro, DJ, eu sou grave de um paredão. DJ Pato Roubo, domina a situação. Desce até o chão, ela pede o juízo, mas o copo tá na mão. Joga latinha pra cima então, vai! Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, eu digo. Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais. Todo mundo, vai! Gabriel, você parceiro Herto, meu parceiro Kevin, também gostei, garotinho Romeu! Menina, bora, Romeu! Beba devagar, menina, beba mais, beba mais, beba mais! É muita cachaça e pouco dinheiro aqui no Goros pra curtir desse jeito! Repertório novo do Safadão! DJ Igor Braga. Uhul! Meu parceiro Rafinha, meu irmãozinho! Ei, gordo, tô contigo! Parei na piscina, recebi um camarote. Escolhi meu carro que eu vou sair de Amarok. Liguei pra Jack, liguei pra Dan, convidei para zoar. A Jack já está do ar. Entrou de onde passa, separei na piscina. Escolhi meu carro que eu vou sair. Eita, mano! Liguei pra Jack. Convide pra dar. Convide pra zoar. Da onde isso? Um litro de onde passa. Senta aqui, senta aqui. No colinho do papai. Senta aqui, senta aqui. Você tá aqui, senta aqui. No colinho do papai. Senta aqui, senta aqui. Seu parceiro Chubinho, meu parceiro Kevin também com a gente e toda a comitiva. Já curtiu desde cedo o aniversário do maestro aqui no Guarasuete. Valeu, meu irmãozinho Kevin! Quem tá solteiro, joga tudo pra cima, então vai! Saque é sucesso, fora da condição. Joga a mão em cima e vai, vai! E hoje eu vou beber. Hoje eu vou beber. Vamos lá, né? Ui, papai. Seca piranda, minha catraca gira. Cidade tu vai pro final da fila. Seca piranda, minha catraca gira. Se tu sente saudade. Parceiro Berg, também com a gente, Berg Sina. Parceiro Wes, mora Berg. O Ismael, todo mundo já invadindo o ponte. Mora Ismael. Já na boca é moda. Rodiola. Se a bebida seu namoro sai dessa vida, descomplica, ninguém se amarra porque alguém terminou, se tudo ninguém mais me amou. Hoje eu vou beber então. Hoje eu vou beber. Ei, parceiro Cabaragá, também gosto de curtir Maracabo. O seu Kevin, todo mundo, bora Marcos, paquete. Marcos. Minha tracadira, se tu sente saudade, tu vai pro final da fila. Seca pilanga, minha tracadira. Mas quem tem raiva do seu ex, bota-se pra cima então! Sucesso, Márcia Felipe! Ei! Ei, aqui ó, pro meu ex, tô livre outra vez, fazendo o que eu não fiz. Tô morando na barra do jeito que eu sei. E nem abandona a amante. Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo. A apaixonado em casa e a família sou quem? Vai, vai! E quem tá solteiro canta assim comigo, vai! Gastaria no abutim! E eu? E botaria essa no doce, vamos gastar dinheiro, vamos! Eu? Botaria essa no doce, vamos gastar dinheiro! Bom, bom, bom. Vai no São Carlos, sai com a nova e passa aqui, abutim! Bom, bom, bom. E essa é a hora de pegar o periquitinho, dançar bem coladinho, assim que eu quero ver. O som do forrozão aqui no Glória Fest, no aniversário do maestro. Já na pressão, assim, Boninho. Eu fui crescendo e meus pais me deram orientação. Me prepararam pra viver no mundo, mas sobre amar não me ensinaram, não. Pensei comigo, eles... Parceiro Rafinha, só de boa, de camarote. Na escola eu vou aprender. Na escola eu aprendi a português, matemática, geografia, regras da física, química, espanhol, inglês. Eu tirava nota boa na prova toda vez. Passei rabo de curso, é uma ostentação, é amanhã. Mas o ia ninguém me ensina. Patrocínio Rafinha! Tava chato. Escola para me matricular. Parceiro cabeção. Tem que ter uma professora que saiba ensinar a amar. É! Eu amo, mas não sei. Essa é a única opção. Mas não saber amar faz tanto mal pro coração. Obrigado, você é o parceiro Magno do Bego Ajuba Magno. Magno Brega! Mas tem que ter uma professora que saiba ensinar a amar. Eu amo, mas não sei. Essa é a única opção. Mas não saber amar faz tanto mal pro coração. Parceiro Rafinha, como é que tá a parada aí, meu irmão? E esse homem tá com bezerro, mamando, mamando e tirando do povo. Esse ralo. Eu fui crescendo e meus pais me deram orientação. É o dois. Pra viver no mundo, mas sobre amar não me ensinaram. Vai não. Enfia noção na manteiga. Vem saber. Mas lá na escola eu vou aprender. Voz, outra coisa é esse. E essa tá doendo em tudo peito. Vamos ao vivo. Pra se ligar logo mais tem pressão. Desse jeito. Oh! Uhul! Oh, de bobeira. Venha passear. Resolvi pegar no cinema só para o tempo passar. E quando entrei naquela porta, o Mikael Machado vai pegar. Me sentei logo em seguida. Veio uma moça e sentou ao meu lado. E então começou o filme. É um filme de terror. E aí, buchuda? Diz que ela se assustava, me abraçava. Grudada em mim, procurando proteção. Eu desejava então que saíssem fantasmas daquele telão, pra aumentar o medo dela e ela não mais desgrudar de mim. E foi então que acabou o filme e mais um lindo amor nasceu ali. Garota do cinema, garota do cinema, chamar valeu a pena, chamar valeu, valeu a pena. E é desse jeito, curtindo a som no maestro desse jeito! Thiago Donata. O barulho é esse. Hoje o bicho pega até o dia amanhecer aqui no Goras, ó! TJ! Brasil. Gabriel, você passando Davi, também o Genetão do Golinho, também que tá com a gíba, Davi. Bora! Ei! Padeiro, chavequeiro, cachaceiro, pirigueteiro, meu WhatsApp sempre congestionado, fim de semana não fico parado. Why? Onde tiver balada eu vou, eu vou, eu vou. Se não tiver eu... Muriel, você passando também, a gatinha Adriana também com a gente, a Caliane, a Thaís, todo mundo boa. Já no ponte, curtindo desde cedo, ao som no maestro. É bom demais, chega o fim de semana. Mauro Willi, pressão, Mauro Willi. E vem nós mais rápido. Eu sou... Eu já tentei. Parceiro Rafinha também, no Lava Chato, também com a gente, garotinho. Vou, DJ, Pato Louco. Tem mulher querendo amar. Bora, Pato. Jaque. Eu sou. Primeira dama. Bisco é. A carne é fraca. Bora, Jaque. Aguento ver mulher, rapariga. Eu sou. Eu já tentei mudar. Mas aonde eu vou? Rafinha tá 100% acompanhada. A carne é fraca, não aguento ver. Meu parceiro Keto, meu parceiro Marcos Faquete. Para a baladeira. Bora, Marcos. Cadê você, meu parceiro Raizinho, meu irmãozinho? Thiago Donovan. O caminho é esse. Essa vai pra todos os vaqueiros do meu Brasil. Esporte da minha paixão, tradição no Nordeste brasileiro. Tá na veia, tá no coração, tenho muito orgulho. Parceiro Chupinha, bora Chupinha. É bom demais, tem popularidade. Tá chupando tudo. Homem derruba gato, ganha dinheiro. Desse jeito é. Sendeiro, ser o orgulho do meu Nordeste inteiro. Pato Rô. Tenha grande cavalo. Vai. Top. Sucesso imoral com as meninas. Keliane. Confiança, determinação. Puxudinha. Bênçãos e proteção divina. Esse era o meu sonho de criança. Sou vencedor, sou sofredor, sou do Agreste. Sou campeão, represento uma nação. E eu levanto a bandeira do Nordeste. Sou vaqueiro, meu negócio é vaquejado. No meu Nordeste eu ganho troféu de carrada. Vaqueiro, baladeiro, endinheirado. Doido por vaquejada e vida de gado. Sou vaqueiro, meu negócio é vaquejado. No meu Nordeste eu ganho troféu de carrada. Vaqueiro, baladeiro, endinheirado. Doido por vaquejada e vida de gado. Aqui vai o meu carinho pra todos os meus irmãos. E aí, muita pressão, muita onda, eu sou o maestro Igor Braga no Guaracete! DJ Igor Braga. DJ Igor Braga, o sacode das novinhas. Bora, se liga então, vai! I want you to free me. Meu parceiro Marcos, também gosta agora, tio Vitor! Todo mundo, bora ver, parceiro Guilherme! E aí, Rai? No inhibition, no fear. Bora aí, tio! Is your love, is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder, again. Desse jeito, então! Tio Lá! Aqui. Chegando dia 15 de abril aqui no Guaracete. O segundo encontro de automotivo da Vila Diamante. DJ Gubra, DJ Pio do som automotivo já confirmado. DJ Buio 3D. Tudo certo dia 15. Lula Lolita, tu eres bonita. Lula Lolita, dame tu amor. Lula Lolita, tu eres dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Seu Iago, também gosta de Mauro Iago. Você, o Herto, todo mundo, meu parceiro Romeu. Bora, Romeu! Solteiro na festa, bota a mãozinha pra cima. Tem alguém do Corinthians aqui hoje? Do São Paulo? Do Vasco? Mas eu tô sabendo que aqui tem muita gente do Flamengo, é isso? Cadê minha torcida do Flamengo, meu irmão? Mas quem curte assim? Disse que tudo mudou, que o rolê todo mudou. Disse que agora mudou, que é outro mundo e mudou. Agora ela tem alma de pipa voada e coração de marguerita gelada. Corpo de patrão. Dia 11 o bicho pega som. Um dia foi Igor Braga aquecido. Nada. Descreve ser feliz, mas com outro gosto. A melhor maquiagem, um sorriso no rosto. Ela vai com o seu jeito que ninguém entende. Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la. Exibe esse batom, vem cá, deixa eu ver. Eu vou aumentar esse som e deixar te envolver. Ela namora a lucidez e mais uma vez. Tá louca na rua, tá solta na rua. Passei o teatro, me gosta mais, Thiago. Endereço. Você é o Márcio, todo mundo já invadindo o bonde. Compromisso e amanhã é mais um dia de combo. Tudo mudou, ela de... Bora, Mateuzinho, meu irmãozinho, Mateuzinho. Eu sou da favela, ela é lá do Parkway. Eu na rua de terra, ela na Z4 do Pai. Eu não corri na quebra, lá nas aulas de inglês. Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz. Não me importa a chuva, como foi e onde. Quando tô contigo, tudo que é a nossa volta não tem valor. Me vi no seu nome e o que interessa nessa vida não é o que tenho. Deixa então. Sou. Deixa o maloqueiro falar no seu ouvido que você quer ouvir. Meu parceiro Cabeção, também com a gente aqui na frente, mano, Cabeção. No seu ouvido que você quer ouvir. Desse jeito então. Vai em Deus que ele é justo, hein, irmão. No rabo de couro, na guarda, guerreiro Chicão. Cabeça truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, segue quente. Admiro os crentes, dá licença aqui. Mó função, mó tabela, pô, desculpa aí. Eu me sinto às vezes meio pai seguro. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem, quem será? Meu puta, meu pequeno de fura, moletom. Porque os bico que me... Vai curtir assim de mansinho, vai! Já quiero que sea mañana pa' volver a repetir lo que viví hoy. Te busco en el colegio donde tú siempre me esperas. Eu passei o Eto, meu parceiro Romero, meu gajinho, garotinho, o Rodrigo. Todo mundo, bora, Romulo! Hoy voy a ser que te enamores. Mamacita. En realidad yo no te quiero sentir. Porque tengo mucho don para mí. E a Janete vai! Es mi nena y por siempre seré tu nene. Como un beso te llevo en las estrellas. Sola, a tu lado voy a estar. Porque tú eres mi nena. Y por siempre seré tu nene. Como un beso te llevo en las estrellas. Tu casa siempre sola. o som do reggae, o som do maestro Igor Braga desse jeito. Meu parceiro Berg, cê não vai, Berg? Só de bituca aí, hein? Parceiro Berg do... Do Piriquitinho. Acende um pra relaxar. Agora! Acende um pra nós. Nem gosta, hein? Acende um pra relaxar. Fogo aqui! Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fire, ó Babilônia. Juntinho, misturar junto com meu parceiro Rafinha. Bora, Rafinha, bora, Rafinha, bora. I was walking, dancing, inside my head. I couldn't get out, turn the lights down. Jaqueline, oh, todo mundo. Need a jump star, catatonia. Couldn't breathe, I wish that I could disappear. Bem fugida. I'm sorry. Olha só. Jaqueline vai! De São Miguel, chega mais! Why you gotta be so rude? quero meu, bora, pra cima assim, então vai! Tudo pronto? Então, solta o som pra galera. O show começa. O show começa. É hora de endoidar a família. Let's go, meu DJ. Pra cima. Vem no batidão, vem, vem no batidão, vai. Batidão, batidão, batidão. 3, 2, 1. Vem dançar com o DJ Igor Braga. Ele toca só sucesso pra você se apaixonar. Doce novembro foi quando eu te conheci assim. Gina! Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais seguir. Você não está mais aqui. Nem releio mensagens antigas. Bota na pressão, mamãe, ajuda na pressão. Bota na pressão, mamãe, ajuda na pressão. 3, 2, 3, 2, 1, vai! The fucking bass! Bora lá, China! Desse jeito na pressão do maestro. Hoje gravação de CD ao vivo da festa, vai! Sim, amor, preciso tanto de você. Teu amor eu já não sei viver. Essa é do meu parceiro Rafinha Jonete, vai! Vive sempre louco por você. Nossa história nunca vai ter fim, porque você nasceu pra... Parceiro Cavalo, agora também com a gente, bora, acabou! Está a canção. E aí, Mikael, cadê? Seu coração. Curtindo São Moraes, o nosso amor rolou. Marcelinha, todo mundo, imagina, poxa! E dançando eu me apaixonei. É? E na balada as maluquinhas são ostentação. Quando chegou na festa... Parceiro William, pressão, bora, William, patrãozinho! Isso é o fim. As maluquinhas, maluquinhas, curtindo São Moraes, de Tigania. E a gerente Heloísa também com a gente, bora! As maluquinhas dão um show. Maluquinhas, maluquinhas, curtindo São Moraes, de Tigania. As maluquinhas, maluquinhas, as maluquinhas dão um show. Banda R15. Vem, amor, preciso tanto de você. Teu amor eu já não sei viver. Não uma parte no coração. E olha só! Próximo sábado aqui no Goras Fest, tem o lançamento oficial do Brocos Gororobas 2017. E quem vai tocar é o Maestro Igor Braga, juntinho e misturado. Sabadão, lançamento! Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Junto e misturado, nossa! Tá tudo gaguejando. Tá rolando. Baile de favela, que a Marconi é baile de favela, que a São Rafael é te lasque. Favela, e os menores preparados pra fuder caixota dela, vai. Beleza Maria é baile de favela, invasão é baile de favela, que a Zazinha é baile de favela, e os menores preparados pra fuder caixota dela, vai. Um, dois, três, vai! Patrocínio. Ai, quero curtir. Sabes que nós é nós. E os playboys nos DVD. Vai. Só mais um coração pra colecionar. Chega mais aí, meu parceiro Adriano. Hoje você é meu, vamos sair. no som aqui no Guarajeste diferente que todas aqui vai. Não aguento mais não, tu é doido. Bora, Beg! Só de pensar que eu posso te perder, eu sinto uma angústia que me faz enlouquecer. Se eu pudesse explicar o que o meu coração diz, aí tu terias noção quanto me faz feliz. Tu viras o meu mundo ao avesso, tu me faz bem estrela só com um beijo. Meu mundo era preto e branco, tu puseste cores nele. Me sinto mais mulher se estou contigo. Meu coração é teu e eu te vivo. Tu me provaste que és homem, sabe dar amor. Por isso é que eu te amo, amo, amo. E essa vai pra alguém, meu irmão? Amo, amo, tu. Diz aí, Rafa, vai. Meu tudo. Por isso é que eu te amo, amo, amo. Amo, amo, amo. O Mano esse ano de 2017. Tá vindo muita coisa boa aqui ao som do maestro. Então, desse jeito, desse jeito, desse jeito vai! Um, dois, três, vá! Esse Rafa eu vou te contar. Bora pra cima então, vai! Oxi! Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós, nova... Aí, parceiro Adriano, chega mais, Adriano! Você é meu desejo e nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Eu só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Saliência no escurinho, dá um gritinho! Deixa tudo no escurinho, deixa... Será que é verdade? Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Aí, produção! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho! Vai! Um, dois, três, vai! Vai! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho! De Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, quem diria? Eu de... Só as mulheres da festa, bota a mãozinha pra cima. Gira, gira pra direita, gira pra esquerda, mãozinha pra cima. Gira, gira, um, dois. As novinhas ficam loucas quando a gandalha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do... Olha a pressão do maestro! Meu patrão Adriano também com o Dagua. Chama o Adriano! Você, o Guilherme, todo mundo com o Berg. Bora, Berg! Bagulho é doido, hein? DJ Pato Roco, vai! DJ, deixa o Dagua. De você, nos seus beijos sempre viajei. Ficou pra trás, ficou pra trás. Um, dois, três, vai! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, rebola pra frente, rebola pra frente. Fica na boa, fica na boa.

não sou mal de ninguém. Libera.